técnico de Oliveira. A quarta jornada foi de vez. Acabámos por ficar pelo caminho. Um jogo que se perde, enfim, com alguns erros, mas é mesmo assim. Foi o que deu hoje. Sim, fomos, acabou o nosso sonho. O nosso sonho era manter, passar, à espera que viesse uma coisa melhor. Mas para mim tínhamos passar o Fabril. O jogo foi apresentando-se o Fabril como uma equipa experiente, uma equipa sabendo estar no campo. Nós não entramos bem no jogo, porque a pressão de jogar em casa e sabendo do objetivo que a gente tinha, sabendo que isto era bom para o clube, para esta direção, que em termos financeiros ia ser muito, muito, muito importante, eles sabiam essa responsabilidade que tinham, pronto, e se calhar isso também os inibiu um bocadinho em termos daquilo que devia ser um jogo, porque o Fabril que veio com as suas pedras bem fechadinhas e nós não conseguimos ter uma circulação de bola rápida, não conseguimos valorizar a bola, por isso o adversário veio jogar no nosso erro, e pronto, e acabou por conseguir, em dois erros que nós cometemos, fazer os golos. Pronto, e também a dificuldade depois, a certa altura, na primeira parte, ficar com menos um, isso também nos dificultou mais. Depois, na segunda parte, pronto, tivemos de ter alma, tivemos de ter coração para tentar inverter as coisas. Pronto, lutámos muito, mas pronto, não foi suficiente, porque a equipa adversária soube aproveitar mais um erro que cometemos, e quando assim é, pronto, há que dar os parabéns ao Fabril, e nós há que levantar a cabeça e já encarar o próximo jogo do campeonato, que é isso que nos interessa. Precisamente, a taça está passada agora ao campeonato. No campeonato o Oliveira do Hospital tem estado bem, aliás tem subido jogo após jogo. Também a saída daqui poderá aliviar mais João Pedro, enfim, também com uma equipe muito limitada que tem, mas para o campeonato poderá ser pensado agora de outra maneira? Não, o campeonato tem que ser encarado sempre da mesma maneira. Nós temos que encarar os jogos todos iguais, não são iguais, mas temos que encarar nós, sabendo que temos que tentar ganhar sempre os jogos, porque só ganhando é que a gente poderá andar nos seis primeiros, que é esse primeiro nosso objetivo, porque ficar abaixo dos seis é logo a decisão final em termos do que é que vai ser a terceira divisão. Portanto, o nosso objetivo é tentar ganhar sempre o jogo seguinte, que é o próximo, que é o Pombal, uma equipa que também tem esse objetivo, uma equipa que tem qualidade, mas nós também já demonstramos essa qualidade nos campos por onde passamos. Portanto, nós só temos que, este jogo não nos pode afetar, temos é que dar ainda mais força, sabendo que nós também temos qualidade, às vezes é questão de nós nos desinibirmos mais e acreditarmos mais em nós para superar as dificuldades. Mas isso é uma equipa jovem, geralmente costuma-se reagir bem a seguir uma derrota, vindo de uma derrota geralmente costuma-se reagir bem, espero que agora nesse próximo jogo nós consigamos reagir da mesma maneira que tínhamos reagido nas outras vezes. Ok, obrigado. Vamos esperar que o Pombal sirva para isso. Obrigado.